existe algo, existe muito a se fazer. Sim, mais uma luz, uma esperança, uma fé, uma luz que nos diz que ainda não é o fim. Não, não diga agora adeus, não fique com o seu, nos vai chorar. Mas isso se move mesmo assim, ainda não é o fim, apenas vai começar. Mas para que guardar o que restou, se importante já não está aqui? Mas para que guardar o que restou, se importante já não está aqui? Não. O tempo é curto e não podemos nos esquecer. Pois existe algo, existe muito a se fazer. Mais uma luz, uma esperança, uma fé, uma luz que nos diz que ainda não é o fim. Não, não diga agora adeus, não fique com o seu, gosta chorar. Mas isso se move mesmo assim, ainda não é o fim, apenas vai começar. Não diga agora adeus, não fique com o seu, gosta chorar. Mas isso se move mesmo assim, ainda não é o fim, apenas vai começar.